Estou recebendo aqui no estúdio a Adriana de Souza Lima, ela que é assessora técnica de projetos no campus da Unioeste, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Obrigada pela acolhida. Também aqui a Gisele de Souza Gonçalves, assessora de projetos pedagógicos ali na Unioeste. Bom dia. Bom dia, obrigada pela sua participação. Vamos falar aí sobre uma atividade bastante importante, né, para os estudantes aqui em Foz do Iguaçu. Mais uma edição do cursinho pré-vestibular e preparatório para o Enem, promovido ali pela Unioeste? É isso mesmo. Então, nós temos o cursinho pré-vestibular, que desde 2006 nós temos ofertado, então, para as escolas do ensino médio, né? Ele que tem uma nessa perspectiva social, vem atendendo os alunos do terceiro ano, né? E é um curso preparatório para o Enem e para o vestibular da Unioeste, e, né, aproveitando para outros vestibulares. Sim. A gente tem aprovados em outras universidades também, né? Ano passado a gente teve aprovação só na Unioeste de 34 alunos que participaram do cursinho pré-vestibular. Isso sem contar nas outras universidades, né? Então a gente tem, assim, acolhido esses alunos do ensino público, né? Inclusive também outras pessoas que já concluíram o ensino médio e voltaram para a universidade, né? Nós tínhamos dois idosos, né, nas turmas ano passado, inclusive uma entrou no curso de letras, né? Então, além desse grupo, que são os alunos da escola pública, nós temos também um trabalho que atende aos alunos que são acadêmicos, porque eles são os monitores das aulas, né? E são atendidos, orientados pelos professores da universidade. Então, o planejamento das aulas, né, toda a produção que é feita para que essas aulas aconteçam, ela tem a orientação do professor, do docente da Unioeste, e aí ele atende esse aluno que está aprendendo também em sala de aula, né? Então, a gente atende dois grupos aí, pelo menos, né? A gente pode dizer assim. E esse ponto que eu queria destacar mesmo, porque, né, é uma atividade que movimenta a universidade, né, no sentido de trazer a comunidade, mas também de proporcionar ao aluno que está ali uma oportunidade aí de ir aperfeiçoando aí seus conhecimentos. Exato. É bem isso. E interessante também que nós temos os alunos que são monitores da questão pedagógica, né? Então, além do professor, do aluno que é monitor em sala de aula, tem aquele também que está fazendo acompanhamento pedagógico. E tem todo o grupo de apoio, né, Adriana, que somos nós, que a gente aprende muito com esse grupo que chega, né, que vai ser acolhido pela Unioeste, pelo grupo que está aprendendo o tempo todo ali, que são os alunos, e nós, que aprendemos muito, né, com todo esse projeto que é amplo, que é do Ser Mais Unioeste. É isso. E esse ano a gente recebeu uma proposta de realizar esse mesmo cursinho em Santa Terezinha. Então, nós vamos abrir 40 vagas, né, para o município de Santa Terezinha também. E os nossos alunos serão os monitores lá. Nós vamos realizar numa escola de ensino médio, então nós teremos ali 40 vagas também. E essa notícia é bacana, né, para a comunidade aqui, então vamos lá. No total, somando vagas aí, Santa Terezinha de Itaipu, Foz do Iguaçu, quantas vagas serão disponibilizadas nesta edição do cursinho? 160 vagas. Então, 120 vagas aqui em Foz? 120 em Foz e 40 em Santa Terezinha. Importante a gente ressaltar, a procura também, ela acaba sendo grande. Né? A gente sabe até pela boa fama que o cursinho vem cultivando nos últimos anos, né, com os índices de aprovação aí bastante altos. Como é que vai funcionar o processo de seleção dos alunos? Esse processo acontece dia 29 de junho. As inscrições para esse processo vão até dia 15 de junho. E aí os alunos, eles fazem uma prova de português e matemática. São 7 questões de português, 7 questões de matemática, né? Com a intenção da gente fazer uma seleção aí de 120 alunos, já que a procura está grande, né? Pelo menos 200 alunos já inscritos para o processo, né, de seleção. Ano passado nós tivemos 700 inscrições, né, para 240 vagas. Portanto, uma procura aí bastante acentuada. As atividades, vamos ressaltar aqui, né, até por ser parte da Universidade Pública, atividades gratuitas. Isso. Né? E durante a edição do cursinho, além das aulas que os alunos matriculados, né, após terem feito e passado na seleção. Além dessas aulas, a gente oferece também algumas atividades para a comunidade. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve a revisão no Enem. Então, era noite, na sexta-feira à noite, né, e era aberto ao público. A gente também teve um aulão, de revisão. Do processo de vestibular da UNIOeste. Isso, né? E teve, acho que também na Semana da Primavera, um evento que atendia os alunos do cursinho e foi aberto também, que era com o youtuber, né? Que falava bem a linguagem desses jovens. E ele, assim, de uma maneira fantástica, trouxe toda a literatura do processo vestibular da UNIOeste naquele dia, na fala dele. Foi, assim, muito bom. E, além disso, tem a Feira das Profissões também, né? Que tem a intenção de mostrar para a comunidade toda quais são as opções de cursos que a UNIOeste oferece. E acontece na Semana da Primavera, que vai ser em setembro, e a gente vai divulgar também, né? Até lá a gente vai falando um pouco disso. Cursinho pré-vestibular, ele tem um requisito, né? Os candidatos, eles precisam necessariamente ter feito aí o ensino médio na escola pública? Isso, né? Eles precisam ter feito. Inclusive, no dia da matrícula, a gente pede uma declaração, né, de que ele cursou no ensino público os seus anos, né, de ingresso na escola mesmo. Pode estar no terceiro ano, pode já ter concluído também? Como é que funciona? Pode estar no terceiro ano, né? E pode ter concluído. Ano passado, a gente teve a maioria dos alunos entre 17 e 25 anos. Aí tinha outro grupo que tinha 30, né? Que era um pouquinho menor, daí tinha esses estudantes da melhor idade também, né? E outro ponto importante para a gente destacar, né? Como é que funcionam as aulas no dia a dia? Em que período acontece, com qual frequência, né, para que as pessoas saibam, até já possam, desde já sabendo se tem a disponibilidade, né, para participar ou não. Como é que funciona? São aos sábados, das 8 até as 13h20. Né? Então, eles vão ter 6 aulas, pelo menos, né, 6 aulas de disciplinas variadas. Até ontem teve um jovem que perguntou se até o Enem ele teria todas as aulas, né, de todas as disciplinas. E aí a gente faz o quê? Todo sábado a gente tem as aulas, então o aluno até o vestibular, até o Enem, ele vai ter tido todas as disciplinas. Porque acho que algumas situações eles perguntam se vai ter blocos separados. O de português, aí conclui-se, e daí matemática e assim por diante. Não, a gente não trabalha assim. A gente trabalha com todas as aulas para que o aluno vá se preparando, né, com todos os conteúdos ali possíveis. E a gente sabe, por exemplo, a UNILA, aqui em Foz do Iguaçu, ela faz a seleção de alunos através do Enem. Na UNIOeste tem as duas modalidades, tanto através do Enem como pelo vestibular? Isso, nós temos 50% das vagas que são ofertadas pelo SISU e 50% pelo nosso vestibular, pelo processo vestibular. Então, essa atividade, né, o cursinho, ele atende justamente as duas modalidades ali. É uma ferramenta interessante para entrar na UNIOeste ou para se candidatar a qualquer outra vaga, né? Exato, para qualquer outra vaga. Inclusive, a gente teve o retorno de alguns alunos que passaram em outras universidades, na UNILA, por exemplo. Então, acho que está atendendo bastante, assim, toda a comunidade. E para fazer a inscrição, entra no site da UNIOeste. Quais são as orientações? Isso, vai entrar no site da UNIOeste, tem o site do cursinho pré-vestibular 2019, né? E ali ele vai fazer o acesso ao cadastro da UNIOeste e depois, ele tendo login e senha, ele faz a inscrição no vestibular, né? Para o processo, aliás, desculpa, para o processo de seleção do cursinho pré-vestibular. E aí a gente tem a página no Face, que a gente está também orientando os alunos, quando eles têm dúvida, a gente vai orientando ali pelo Face mesmo, né? Acompanhando, para que todos consigam fazer esse processo. Ali no Facebook, como é que faz para localizar? Ai, deixa eu lembrar agora. UNIOeste Campus de Foz do Iguaçu. UNIOeste Campus Foz do Iguaçu, já consegue encontrar ali. E aí então, tem, acho que uma página, cursinho pré-vestibular. Só não lembro exatamente se está cursinho pré-vestibular Foz. No Face. Mas aí tem, ali que o pessoal tem comunicado bastante com a gente. Você que está ouvindo aqui a nossa programação, tem interesse ou conhece alguém, né, que se enquadra justamente aí para poder participar desse cursinho, ó, já divulgue a informação. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai postar também essa entrevista, né, no nosso site, semprerci.com.br. Adriana de Souza Lima, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigada, Guilherme, você por nos permitir vir aqui e falar um pouquinho mais dessa proposta, que é o pré-vestibular, e convidar, né, os nossos alunos que se inscrevam e participem. Também aqui um agradecimento a Gisele de Souza Gonçalves. Muito obrigado pela participação. Imagina, Guilherme, muito obrigada. A gente que agradece esse espaço.